Continuação da tradução da terceira Eneida. Entramos agora 8. Fora dessas causas, qual é, pois, aquela que, ao mesmo tempo, não deixará nada sem causa, manterá a sequência, a ordem nos acontecimentos e nos permitirá dizer alguma coisa sem destruir, contudo, as predições e a adivinhação? É mistério introduzir a alma nas coisas como um princípio diferente delas, não somente a alma do universo, mas, com ela, a alma de cada indivíduo. A alma, esse princípio tão importante, deve ligar todas as coisas, sem ser ela mesma provinda de uma semente, como as outras coisas, pois ela é uma causa primeira. Quando ela está sem corpo, é senhora de si mesma, livre e subtraída à influência do mundo. Transportada num corpo, ela não é mais completamente senhora de si mesma, pois ela foi posta numa ordem de seres diferentes dela mesma. A fortuna conduz tudo o que a cerca, como seres no meio das quais a alma está caída à sua chegada. A alma, ora, age sobre essas influências, ora, as domina e as leva onde ela quer. A alma superior comanda a demais e a alma inferior menos. Aquela que cede à influência do temperamento físico está constrangida a desejar, a irritar-se, a ser humilde na pobreza, orgulhosa na riqueza e tirânica no poder. Aquela cuja natureza é boa resiste nas mesmas circunstâncias. Ela muda as coisas mais do que ela é mudada. Ela modifica uma, ela tolera as outras sem cair no vício. 9. Todos os acontecimentos que resultam da combinação da vontade e do acaso são necessários. Qual outro agente poderia com efeito juntar-se àqueles? Tomai todas as causas, todos os acontecimentos absolutamente daí resultam, e nas causas exteriores está compreendido o concurso do movimento do céu. Quando a alma, mudada pelas coisas exteriores, age ou empreende uma ação, ela é movida como por um movimento cego, e não sua ação nem sua disposição se torna então a chamar voluntárias. É daí a mesma coisa quando ela empeora espontaneamente porque ela não segue sempre seus impulsos retos e essenciais. Mas quando, no seu impulso, ela toma por guia a razão pura e impassível que lhe pertence com propriedade, é então apenas que é mistério dizer que esse impulso depende de nós, que é voluntário e que é nossa obra, e não vem de outra parte senão do interior da alma pura, princípio primeiro, dominador e soberano, e não de uma alma desviada pela ignorância, abatida pela violência dos desejos que, ao surgirem, a impelem, a impulsionam e não permitem mais que ela venha, que venha de nós ações, mas apenas paixões. 10. Finalmente, esta argumentação quer dizer que tudo está anunciado e produz por causas, mas que essas causas são dúplices. Há acontecimentos produzidos pela alma, outros por outras causas que o cercam. As almas, ao realizar suas ações, podem agir segundo a reta razão. Então, é por elas mesmas que elas realizam suas ações. Ou então, impedidas de agir por si mesmas, elas sofrem antes que elas ajam. As causas que tiram da alma a sabedoria são, pois, diferentes da alma, e talvez é mistério dizer que, neste caso, ela age segundo o destino, ao menos se se crê que o destino é uma causa exterior. Mas as melhores ações provêm de nós. Tal é nossa natureza, quando estamos isolados. As belas ações dos sábios dependem deles. Os outros homens, quando lhes é permitido retomar fôlego, fazem também boas ações, não que recebam pensamentos sábios de outros que deles mesmos, mas porque os obstáculos foram levantados. Fim do primeiro da terceira Eneida. Segundo, chave 47 da Providência, primeiro livro. 1. Atribuir à espontaneidade e ao acaso a existência e a formação do mundo sensível é a absurdidade do homem que não sabe nem compreender, nem contemplar. Absurdidade evidente antes de todo raciocínio. Absurdidade também que são capazes de provar raciocínios bem estabelecidos. Mas qual é o modo de nascimento e de produção das coisas, das quais algumas são bem contrárias a reta regra para nos fazer duvidar da providência, a ponto de chegar até a negá-la, ou a considerar o mundo uma obra de um mau demiurgo? Eis o que convém examinar, tomando o sujeito, o assunto, desde a origem e pelo seu início. Há uma providência particular, é o raciocínio que precede a ação. Deve-se realizar ou não tal ato não obrigatório? Que daí resulta? Que daí não resulta para nós? Deixamos de lado essa primeira forma da providência e consideremos apenas a providência universal. Suponhamos que ela existe e deduzamos as consequências. Se supomos que o mundo nem sempre existiu, que ele nasceu num certo momento, nós estabeleceremos uma providência análoga àquela da qual acabamos de falar. Quer dizer, a providência que se aplica às coisas particulares, ela seria uma previsão e um cálculo de Deus que perguntaria a si como criar esse universo e tornar o melhor possível. Mas já, segundo nós, o mundo existe sempre e que não há instante em que ele não exista, é justo daí concluir que a primeira providência é a conformidade do universo à inteligência. A inteligência é anterior a ele, não cronologicamente, mas nesse sentido que ela deriva da inteligência. A inteligência lhe é anterior por natureza. Ela é a sua causa, ela é o arquétipo, o modelo, do qual ele é a imagem. Essa imagem existe pela inteligência que a faz subsistir sem cessar da maneira seguinte. A inteligência, o ser, constitui o mundo verdadeiro primeiro, mundo inextenso, que a divisão não enfraquece. Nada lhe falta, até nenhuma de suas partes, pois estas partes não são que fragmentos arrancados ao todo. Reúne numa unidade indivisível toda a vida e toda a inteligência, embora essa unidade, feita de cada faça de cada parte um todo. Cada uma delas está unida a ela mesma, sem estar separada das outras. Ela é apenas uma parte diferente, mas ela não é estranha às outras. Nenhuma parte faz mal a uma outra, mesmo se ela é sua contrária. Um tudo, um, em toda parte um, e em toda parte completo, é imóvel e não experimenta nenhuma alteração. Não há ação de uma parte sobre a outra. Para que esta ação? Pois se não faz falta. Por quê? Se é razão, produziria uma razão. Se é inteligência, uma inteligência. O poder de produzir por si mesmo não pertence aos seres perfeitíssimos. Produz-se e move-se na medida em que se é imperfeito. Os seres bem-aventurados são imóveis em si mesmos e basta de ser o que são. Eles não se arriscam a se ocupar de tudo. Seria sair de seu estado. Mas tal é a sua felicidade que, sem atuar, eles fazem, contudo, grandes coisas e produzem muito permanecendo imóveis. 2. De fato, é deste mundo verdadeiramente verdadeiro e um que tira sua existência esse mundo que não é verdadeiramente um. Este que é múltiplo, é partilhado em muitas partes separadas umas das outras e mutuamente estranhas. A amizade não reina sozinha. O ódio também aí reina, porque se estende no espaço e porque cada parte, tornada imperfeita, é inimiga de uma outra parte. Cada parte não basta a si mesma. Lhe é mistério uma outra para se conservar, e ela é inimiga daquela que a conserva. Este mundo não nasceu porque a inteligência refletiu que convinha criá-lo. Resulta de uma necessidade inerente à natureza de segundo grau, ela não seria tal qual pode ser o último dos seres. Ela é o primeiro e ela tem muita potência. Ela tem até a onipotência. Ela tem, pois, a potência de produzir um outro ser sem esforço para produzi-lo. Se ela fizesse esforço, é que ela não tiraria esse poder de si mesma, nem de sua própria essência. Ela seria como um artesão que não tem de si mesmo o poder de produzir, mas que o adquiriu pela instrução. A inteligência, ao dar à matéria alguma coisa de si mesma, faz tudo sem agitação nem movimento. O que ela dá é a razão que procede da inteligência. Da inteligência emana a razão, e ela dela emana a cada instante, tão longamente como a inteligência está presente nos seres. Numa razão seminal, todas as partes do animal são juntas no mesmo ponto, sem que elas entrem em conflito nem em diferença, e sem que elas se tornem obstáculo, pois o animal nasce com sua massa corpórea, em que cada parte está num lugar diferente dos outros. Uma faz obstáculo à outra ou a destrói. A si mesmo, da inteligência que é uma e da razão que dela procede, surgiu esse mundo que se estende no espaço. Forçosamente, ele tem partes que se atraem e se convêm, outras que se odeiam e são inimigas. Voluntariamente ou não, estas fazem mal umas às outras. A destruição de umas produz o nascimento das outras. Entre as partes que atuam e sofrem assim, estabelece-se, contudo, uma unidade harmoniosa. Cada uma delas presta um som próprio. E a razão, que está nela, produz harmonia e a ordem através de todas as coisas. Se este universo não existe, como mundo inteligível, inteligência e razão, participa de um e de outro. Há necessidade de harmonia, porque a inteligência concorre nele com a necessidade. A necessidade o atrai para o mal e o faz escapar à razão, porque ela é ela mesma despida de razão. A inteligência domina, portanto, contudo, a necessidade. O mundo inteligível é pura razão e não pode nascer num outro mundo que seja pura razão. Se nasce outra coisa, esta deve ser uma coisa inferior a ele e não uma pura razão. Isso não deve ser, ademais, a matéria, pois a matéria não é o mundo, é, pois, uma coisa misturada de duas. Ela se decompõe, pois, em matéria e em razão. Sua origem é a alma que preside a essa mistura, e é mistério não acreditar que ela proceda mal ao governar esse universo. Ela o governa bem facilmente e estando nele como presente. Terceiro, erra-se acusar este mundo e dizer que ele não é belo e que ele não é o mais perfeito dos seres corpóreos. É mister não mais acusado, não mais acusar aquele que é causa de sua existência. De início ele existe necessariamente e não deriva de uma intenção refletida. É por sua natureza que um ser superior engendra um ser semelhante a si. Ademais, mesmo que fosse a obra de um pensamento refletido, seu autor não teria em que envergonhar-se. Sua obra forma um conjunto bastante belo que basta a si mesmo e é unido a si mesmo como a todas as suas partes, que grandes ou pequenas, lhe são proporcionadas. É absurdo fazer-se grief das partes ao conjunto. As partes devem ser examinadas em sua relação ao conjunto, para que se veja se elas lhe convêm e lhe estão ajustadas. É mistério examinar o conjunto sem olhar aos mínimos detalhes. Não é acusar o mundo, senão tomar separadamente algumas partes do mesmo modo. Vale tomar num animal íntegro um cabelo ou alguma parte baixa, um artelho, negligindo o divino pondo de lado o divino espetáculo que oferece o homem em seu conjunto. O mesmo valeria deixar de lado os outros animais para deter-se no mais vil dentre eles, ou ainda ignorar a espécie em seu conjunto, tal como a espécie humana, para não ver senão tercite. Ora, a obra a considerar é o mundo inteiro. A força de contemplá-lo, o entenderemos, ouvir-se-á, talvez, falar assim: é Deus que me fez, vim dele, sou perfeito, encerro todos os seres animados, basto a mim mesmo e não tenho necessidade de ninguém, porque contenho todos os seres, plantas, animais e tudo que pode nascer. Tenho em mim muitos deuses, povos, demônios, almas boas, homens cuja virtude faz a felicidade. A terra não se mereceu de todas as plantas e dos animais de toda a espécie. O mar não recebeu nele a potência vital para que o ar, o éter e o céu sejam inteiros sem vida. No alto estão todas as almas boas. Elas dão a vida aos astros e à esfera eterna do céu, que a imagem da inteligência envolve de um movimento circular sabiamente regulado, sempre em volta do mesmo centro, sem nada buscar fora de si. Todos os seres que estão em mim desejam o bem, e cada um o aguarda segundo o seu poder. Todo o céu está suspenso dele, assim que toda a minha alma, os deuses que estão em minhas partes, todos os animais, as plantas e os seres em aparência inanimados que eu contenho. Estes não participam senão da existência. As plantas têm a vida, os animais têm ademais o sentimento. Alguns possuem a razão e outros a vida universal. Desses seres que são desiguais, é mister não reclamar um efeito igual. É mister não exigir ao dedo de ver, mas ao olho somente. Ao dedo é mister comandar, eu penso, descer um dedo e de cumprir o seu ofício. 4. Se o fogo é extinto pela água, se outra coisa é destruída pelo fogo, que não nos espantemos, é outra coisa que levou à existência, pois não se produz por si mesmo, outra coisa o destrói. Ele é vindo à existência, senão pela destruição de outra coisa. Se é assim, sua destruição nada tem de terrível. O fogo, uma vez destruído, é substituído por outra coisa. No céu incorpóreo tudo subsiste. Em nosso céu, o conjunto permanece sempre vivo, assim como as partes mais preciosas e as mais importantes, mas há almas que mudam de corpos e renascem cada vez sob um aspecto diferente. Quando elas o podem, elas escapam ao nascimento e unem-se à alma do universo. Há, enfim, corpos vivos, espécie por espécie, grupo por grupo. Portanto, outros animais, do qual outros animais tirarão sua existência e seu alimento. Vida móvel daqui embaixo, no lugar da vida imóvel do inteligível. Da imobilidade deve vir um movimento. Da vida, fechada em si mesma, uma vida diferente, uma espécie de sopro sem repouso, que é como a respiração da vida imóvel. Os animais estão na necessidade de se atacar e de se destruir, pois não são eternos e nasceram. Se eles nasceram, é que a razão ocupa toda a matéria e que ela os contém todos nela, pois eles estão aqui embaixo, em si mesmos, no céu inteligível. De onde viriam se não estivessem embaixo? Os males que se fazem reciprocamente os homens têm por causa sua aspiração ao bem, pois eles não podem atingi-lo, eles se afastam e se envolvem uns contra os outros. Esses males têm seus castigos. A ação viciosa vicia as almas e as põe num lugar inferior. Não se escapa da ordem escrita na lei do universo. A ordem não nasce da desordem, nem a lei da desigualdade, como o crê certo filósofo. Segundo ele, o superior nasceria do inferior e viria um dia graças a ele, mas a ordem está lá porque foi introduzida, também porque a ordem, a desordem, porque a ordem e razão, a ilegalidade e sem razão. Não que o melhor produza o pior, mas as coisas que aspiram o melhor são impotentes a recebê-lo, quer por sua natureza, quer pelo concurso das circunstâncias e pelos obstáculos vindo de outra parte. O ser que não tem senão a ordem prestada pode faltar atingi-la, pode deixar de atingi-la, quer por motivos que tem, que pertencem a si, quer pela falta de outros seres. E muitas vezes os outros lhe fazem sofrer um prejuízo sem o querer, visando um outro bem. Os seres vivos que possuem a faculdade de se mover espontaneamente inclinam-se, ora para o bem, ora para o mal. Sem dúvida, não é mistério dizer que a tendência para o mal vem de que eles buscam mal. No início, essa tendência é muito fraca. Depois ela progride e assim as faltas não cessam de se multiplicar e de se reforçarem. Ademais, a alma está unida ao corpo. Dessa união segue-se necessariamente o desejo. Enfim, um primeiro erro ou um afastamento momentâneo que não é totalmente reprimido dispõe nossa vontade à queda definitiva. Mas o castigo se segue. É justo que dele se sofra, em semelhante caso, as consequências desses vícios. Não é mistério exigir a felicidade para quem não tem nada, para quem nada fez para merecê-la. Somente os seres bons são felizes, e eis porque os deuses são felizes. Quinto, se pois as almas podem ser felizes, mesmo neste universo, é mistério acusar de sua felicidade não o lugar em que elas vivem, mas sua impotência para combater esse bom combate, em que nos propusemos os preços da virtude. Que há, então, de estranho, se tornou um ser divino, para não possuir a vida dos deuses? Quanto à pobreza e à doença, elas não são nada para as pessoas de bem. Elas são uma infelicidade somente para os maus. Ademais, a doença é uma necessidade para quem possui um corpo. E até, ademais, ela não é totalmente sem utilidade para a ordem universal e para a perfeição do universo. Como a razão universal se serve dos seres que desaparecem para engendrar um eles outros, pois nada escapa à tomada da razão, assim os males do corpo, do enfraquecimento da alma, que dele sofre, não são senão um aspecto diferente do encadeamento e da ordem às quais permanece sujeitada o ser cujos males dele cujos males o empolgam. E alguns desses males, por exemplo, a pobreza e a doença, servem àqueles que o sofrem. Quanto ao vício, há um papel último no universo. Seu castigo dá o exemplo. Permanece ainda outros serviços. Ele nos mantém despertados, excita nossa inteligência e nosso espírito em sua resistência às vias do pecado. Ele nos faz ver o que é a virtude pela comparação com os males que sofrem os maus. Estão por aí, sem dúvida, os motivos do nascimento do mal. Mas, como se disse, deve ele também, uma vez nascido, nos prestar um serviço. O maior dos poderes consiste em bem utilizar o mal, próprio mal, e ser capaz de empregar esse produto informe para engendrar outras formas. De uma maneira geral, é mistério afirmar que o mal é defeito de bem, e aqui embaixo há necessariamente defeito de bem, porque o bem é ademais, senão em si mesmo. O sujeito no qual está o bem produz o defeito porque é diferente do bem, e ele não é bom. Eis porque os males são indestrutíveis. Eis porque, em relação ao bem, há seres inferiores uns aos outros, e que todos esses seres diferentes do bem, ajudando totalmente nele a causa de sua existência, tornam-se o que eles são ao afastar-se dele.